alto da comunidade, eu vejo a cidade no mundo das drogas, sem felicidade. Eu tinha muitos manos que antes eram são, mas depois das drogas foram pro caixão. Minha história é real, vi muita gente morrer. Diz aí, meu irmão, qual a mãe que vai sofrer? Tá vendo aquele cara, ele é respeitado, só que agora vive noiado. Tinha uma nega, trabalhava de pedreiro, mas agora tá cavando seu enterro. Essa vida louca é muita ilusão. Quer ter sua hornete, pega lá o seu oitão. Tá vendo os menor, aqueles lá embaixo, daqui a pouco eles se formam. Se formam para o tráfico, mano, sai daí. Larga essa vida, Jesus tá te chamando, sua missão vai ser cumprida. Mano, sai daí. Larga essa vida, Jesus tá te chamando, sua missão vai ser cumprida. Lá na minha favela, tem os traficantes com muito poder, dinheiro e amantes. Cada esquina tem um deles, falando o seguinte: essa é da boa, quer de 10 ou quer de 20. Muitos me convidaram pra essa vida louca, disseram que eu seria o chefe da boca. Responde que não, preservo minha vida. Eu torço que minhas preces sejam concedidas, para que meus passos saiam desse mundo, e que saiam logo antes que venham de fundos. Ou eles podem também serem presos, mas não se engane, esse não é o meu desejo. Espero que meus passos logo abram o olho, saiam dessa vida e tentem algo novo. Mano, sai daí. Larga essa vida, Jesus tá te chamando, sua missão vai ser cumprida. Mano, sai daí. Larga essa vida, Jesus tá te chamando, sua missão vai ser cumprida.